Paz do Senhor, galera, estamos aqui mais uma vez no MD Studio. É uma série de entrevistas aí com o povo de Deus, né? E hoje nós estamos aqui com o Mano D, regenerado. Hoje ele vai contar um pouquinho da história dele, né? De como foi a conversão dele, um breve testemunho da vida dele. Espero que sirva para edificar a sua vida, né? Que você venha receber o melhor de Deus, né? Sendo edificado através de vida de homens de Deus, de pessoas que têm a vida diante do altar, né? E hoje nós estamos aqui com o Mano D. Mano D, da onde veio esse nome, Mano D? O que que significa? Primeiramente, graça e paz a todos que estão na sintonia aí. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer aqui o pastor WT, a missionária Jane também aqui por estar cedendo aqui esse local aqui para nós estar podendo falar um pouco daquilo que Deus fez. Mano D é simples, é minha irmã quando criança não conseguia falar o meu nome completo, que na verdade as pessoas me conheciam como Raimundinho. E ela não conseguia falar Raimundinho, infelizmente ou felizmente, falava D. Ser criança, e isso foi pegando na família e todo mundo começou a achar, ao invés de chamar Raimundinho, começou a chamar D. Quando eu me converti, eu não queria usar o nome de Raimundinho como rapper, né? Não que tenha alguma coisa contra esse nome, mas não, eu acho que não combina. Raimundinho é nome, eu acho que de sertanejo ou qualquer outro ritmo, não de rap. E eu decidi colocar D e coloquei um mano, ficar o D sozinho, vazio, eu coloquei Mano D. Graças a Deus pegou, e eu sou conhecido aí no meio do povo de Deus aí como Mano D. Glória a Deus pela vida do Mano D, regenerado, acompanho a vida dele, sei como é a vida dele, com as coisas de Deus. Mais uma pessoa aí que eu indico, né? E Mano D, fala pra gente como era a sua vida antes de Jesus, o que você fazia, qual era o que você fazia no seu dia a dia? Aquilo que, infelizmente, a gente tem que lembrar para que outras vidas sejam edificadas. Bom, vou tentar resumir, porque a história é meio longa. Mas eu comecei novo a me envolver com o que não devia. Aos 9 anos de idade, eu já estava ali observando os maloqueiros da quebrada, os caras que viviam no movimento. E com 10 anos de idade, meu pai faleceu e foi tipo que um choque pra mim, meu herói, a pessoa que eu tinha como exemplo, me deixou, e infelizmente a minha família já não era o meu ponto principal, a rua me chamava mais atenção que minha casa. E foi nessa trajetória de 9 pra 10 anos aí que eu comecei a me envolver com as drogas, escola de sapateiro, éter e tudo aquilo que tinha naquela época eu queria usar. E o envolvimento foi crescendo, como a palavra mesmo diz, né? Um abismo chama outro abismo. E me envolvi ali com a cocaína, que pra mim foi a maior derrota da minha vida. Foi onde minha personalidade mudou, foi onde eu achei que eu podia fazer todas as coisas, me deu mais coragem. Eu era um cara que, infelizmente, na quebrada, eu não vou dizer pra vocês que eu era um bandido e tal, mas muitos me viam como bandido. Eu não me via, mas muitos me viam como bandido. Eu praticava assalto, eu vendia droga, eu só andava com quem fazia as coisas erradas. E nisso, perdendo tempo e a vida passando, e eu sem entender por que tudo aquilo. Mas hoje eu entendo por que eu tive que passar por tudo aquilo, que eu tive que viver tudo aquilo dali pra me ser quem eu sou hoje, pra me dar valor nas coisas simples da vida. As coisas simples que Deus coloca na nossa frente, que é o sol, o ar, a natureza, o filho, a sua família, que muitas vezes a gente não dá valor. Por consequência das drogas, por consequência do que você está vivendo no mundo, você não consegue dar valor em quem dá valor em você. E deposita o seu valor em pessoas que infelizmente não merecem o seu valor. Então, antes de conhecer Jesus, eu era um cara problemático. Era um cara que vivia aprofundado mesmo no lamaçal do pecado, sem rumo, sem direção, mas eu achava que aquilo era o correto. Mas as drogas roubou muito tempo da minha vida, perdi muita coisa. Hoje eu sofro consequências até hoje por não conhecer a verdade e por me aprofundar cada vez mais naquela vida que eu vivia. Eu quero dizer para aqueles que têm envolvimento com droga, com crime, o momento é agora, o tempo é esse de você largar, porque eu achava que eu tinha o controle da situação nas minhas mãos. Mas foi quando eu percebi, no dia que eu tentei parar, que eu vi que eu não conseguia, que eu era dependente daquilo, foi onde eu vi a gravidade do problema. E somente Jesus pode trazer a libertação, a cura. É, não há outro lugar para você conseguir isso. Não é na mesa do bar, não é na esquina com os camaradas, não é na boca de fumo, não é nos bailes da vida, não é nos frevos, não é na mulher, não é nos carros. Isso daí é ilusão passageira. Isso daí é uma arma que o inimigo usa para poder arrastar muitos junto com ele. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tô livre, tô liberto. Aquela vida de droga, de vício, de tristeza, graças a Deus, isso não existe mais. Glória a Deus, né? E nessa trajetória de vida, né? Naquela bagaceira que a gente andava, aquela monte de coisa errada, droga, bebida, mulherada, festa demais, sabe? Nessa trajetória, Deus, com a sua sabedoria, Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente venha a conhecer essa maravilha que é a presença de Deus, que é Jesus, que é aquilo que transforma, que é aquilo que muda a nossa vida, né, que tira tudo aquilo de ruim, né, que tem na nossa vida. E Deus usa essas pessoas para falar conosco, né, para que a gente venha mudar de vida, né, para nos ajudar, né. E eu queria saber do Mano D, se teve essa pessoa, né, o nome dessa pessoa, né, que a gente venha honrar essas pessoas que nos ajudam a mudar de vida. Glória a Deus, Deus é tremendo mesmo, ele usa as coisas loucas para confundir a sábia. Eu conheci Jesus através de uma cunhada minha, que fazia vários convites à minha pessoa aí na igreja e tal, e eu sempre fugia, sempre falava que um dia eu ia. Nessa trajetória as coisas começaram a apertar, vários parceiros morrendo, as coisas ficando difíceis, meu filho crescendo e o envolvimento cada vez mais se aprofundando. E quando foi um belo dia, eu resolvi aceitar o convite dela aí na igreja, né? Mesmo sem entender o que era tudo aquilo, eu aceitei o convite e fui na igreja. E ali o pastor falando aquelas palavras, falando, pregando ali, falando de Jesus, da trajetória de Jesus, eu me senti tocado pela palavra que estava sendo pregada. Na primeira visita que eu fiz à igreja foi onde eu levantei as mãos sem entender. Eu não entendi o que eu estava fazendo, mas Deus já sabia o que Ele queria. E ali nesse convite ali eu levantei as mãos, aceitei Jesus e graças a Deus eu estou firme aí até hoje aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nome da sua cunhada? O nome dela é Keila. Hoje eu agradeço muito a ela. Quando a gente se encontra é muitas risadas, porque ela foi uma pessoa que... Quantas vezes eu chegava louco, nós morávamos no mesmo lote, entendeu? E quantas vezes eu chegava louco da rua, nem a minha própria esposa mesmo na época não tinha a sabedoria de lidar com a situação. E ela, com a sabedoria do Senhor ali, ela sempre tava ali me acolhendo ali. Eu chegava muito louco, às vezes armado e tal, ela pegava, guardava a arma, ficava ali conversando comigo. Teve uma vez que eu tava num determinado lugar e aconteceu uma treta lá e eu fui embora pra casa. Quando eu chego em casa, a polícia chega junto comigo e ali foi... Os caras estavam dizendo que eu tinha assaltado o dono do bar e tal, só que não tinha nada a ver. Eu tava no local e por ser um cara envolvido com o crime, as pessoas deduziam que eu tinha sido o autor do assalto, mas não tinha sido. E ali eu meio que brabo ali, meio que violento. A polícia tentando me levar e tal, e ela foi uma das pessoas, assim, uma peça-chave ali que Deus usou no momento ali, que conversou com os policiais. Tinha até um policial que conhecia ela e ela falou, não, isso daí é meu cunhado e tal, ele tem problema com droga e tal, ele tá tentando se libertar aí, mas a gente tá acompanhando ele, tá, então leva ele pra igreja e tal. E ali os policial, por conhecer ela e por ver que ela tava falando a verdade ali, me liberaram. E hoje a gente senta assim, até dá risada dessa situação, porque ela foi uma pessoa assim que contribuiu muito e contribuiu até hoje. Quero mandar um abraço pra ela, pra família dela, que Deus abençoe. E é uma pessoa que me ajuda e sempre me ajudou nessa caminhada aí. Agradeço a Deus por ter colocado ela também no meu caminho. Glória a Deus. Que bênção. Vida do Raimundinho não é fácil, não. Antigamente Raimundinho, né? Antigamente Raimundinho. Hoje ainda tem muitas pessoas que chamam de Raimundinho. alguns dão risada e acham engraçado porque conheceram como Mano D, já na igreja, convertido e tal. Mas antes era Raimundinho mesmo. Se você chegasse na quebrada lá e perguntasse quem era Raimundinho, todo mundo sabia. Hoje, se você chegar, eu creio que poucos conhecem. Mas se você chegar na quebrada e perguntar quem é o Mano D, para honra e glória do Senhor Jesus, é uma pessoa que Deus transformou e que hoje que as pessoas têm como referência. Eu não digo como um espelho dos melhores, mas eu digo como um reflexo de transformação e de mudança de vida. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus muda, muda até o nome da figura. Glória a Deus. Amém? E hoje, Mano D, depois que você conheceu a Jesus, né? Já tem alguns anos, né? Quantos anos você deve... Pergunto também quantos anos você está nessa caminhada. E hoje, depois da sua transformação, né? Como está a sua vida hoje, né? Seguindo a Jesus, nós sabemos que não é fácil, né? São várias lutas. O próprio Jesus falou que no mundo nós iríamos passar por aflição, né? Mas nós devemos ter bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, ele é por nós, então nós também vamos vencer, né? Mas eu queria saber do Mano D, como é que está a vida dele com Jesus, como é a vida de cristão. Fala para esse povo aí como é que é a vida de cristão. Compara as duas vidas, a de antes e a de agora. Então, não tem nem comparação, né? A vida de hoje é uma vida repleta de paz, de alegria. Eu quero dizer que é mil maravilhas. Eu quero dizer que a vida do cristão é feita de lutas e vitórias. Mas eu quero dizer que é muito mais de luta, porque o ser humano, ele tende a se acomodar nas situações boas. Então Jesus, sabendo disso, ele sempre vai estar permitindo alguma situação para que a gente se aproxime cada vez mais dele. Como se aproximar cada vez mais de Jesus? Através da dificuldade, através dos problemas. Então, quando você vê um cristão que tem uma vida tranquila, tem alguma coisa errada. Porque a vida do cristão, ela é feita de... lutas constantes. Porque é através da luta que você vai se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que quando eu tô fraco é que eu tô forte. Então é no momento da fraqueza que o ser humano tende a buscar mais a presença de Deus. Eu não vou dizer que tem sido fácil. Tenho 10 anos nessa caminhada. Desses 10 anos eu quero dizer para vocês que é muita vitória, é muita bênção, mas eu quero dizer também que é muita guerra, muito levante, muita acusação, muita perseguição. O inimigo, ele toca naquilo que você mais gosta. E Deus permite isso acontecer para quê? Para que você veja onde está o seu coração. Porque muitos servem a Deus por coisas materiais. E Deus, ele quer que a gente sirva a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo Filho dEle ter sido entregue ali pela minha vida, pela sua vida, pelo aquele sangue derramado no madeiro. Eu não vou dizer para você que tem sido fácil, já pensei várias vezes em parar. Mas toda vez que eu penso em parar, eu olho para trás e vejo de onde Jesus me tirou. Então eu dou valor e agradeço a Deus, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, pecador, Deus, ele, com a sabedoria dele, ele coloca cada dia no meu coração o desejo de servir a ele, o desejo de buscar a presença dele e o desejo de estar com ele. Porque eu vejo muitos que na caminhada trilhou, a caminhada que trilhou como cristão, hoje não se encontra mais na presença de Deus, se encontra novamente nas drogas, no crime, nos frevos. E eu vejo e faço uma comparação. São pessoas infelizes que você só consegue ver a felicidade quando eles estão no movimento do crime, quando eles estão no movimento da droga, ou das festas, ou das mulheres, ou do dinheiro fácil. Mas eu tenho certeza, e eles que estão nesse movimento sabem também, que quando eles deitam para dormir, encosta a cabeça no travesseiro, ele sente o vazio, ele sente a depressão, ele sente a tristeza. E eu vou dizer para você, muitas vezes eu não tenho qualquer, muitas vezes eu tô passando por alguma dificuldade, mas eu tenho paz em deitar, eu tenho tranquilidade em viver, a vida que Deus colocou para mim viver, e hoje eu tenho a plena felicidade dentro do meu coração, muitas vezes sem ter o que o mundo quer que eu tenha, o luxo, o glamour, a fama. Isso daí vem com consequência. E quando isso chega, muitos não estão preparados e saem da presença de Deus e abraçam a fama. Eu creio que Deus permite para aperfeiçoar. As lutas é perfeição e o sofrimento não é para morte. O sofrimento é para ensinamento e aprendizado. Glória a Deus. Mano D, a gente sabe que que é um exemplo de homem de Deus. E pra nós também é um exemplo como rapper, né? É, vamos falar de rap agora, né? Aí nós entrou agora no bom do negócio, né? Então, falando de rap agora, Mano D, Regenerado, né? Um grupo que já tá há bastante tempo na estrada aí. É, e eu queria saber, Mano D, de você, como você vê o rap cristão, não só em Brasília, mas no Brasil, né, na sua totalidade. E quais as soluções para os problemas que a gente sabe que existe? A gente sabe que existe vários problemas no rap cristão. É, a gente vê, infelizmente, alguns cristãos que dão mau testemunho. É, isso entristece bastante a gente, né? E a gente sabe que isso tem solução, né? Solução, para mim, é Jesus. Não tem outra solução. É, mas fora Jesus, ele usa pessoas, né? Pessoas como eu, como o Mano D, né? E eu queria saber, no Mano D, como você vê o rap cristão no Brasil, e quais os problemas, quais os pontos positivos do rap cristão, né? E quais as soluções para os problemas do rap cristão no Brasil hoje? Então, eu conheço o rap desde os 7 de idade. Primeiro rap que eu ouvi, eu tinha 7 anos de idade, dali então nunca mais parei de ouvir. O rap, ele é uma arma muito poderosa, forte, que pode dar a vida como dar a morte. E hoje eu vejo o cenário do rap cristão, ele tá ganhando espaço, só que felizmente tem uns que tá usando esse espaço errado. E eu vejo que o rap, ele tem o poder de entrar onde muitos não entram e de ir aonde muitos não vai. Só que tem um pequeno erro nisso daí, né? Porque as pessoas tá achando que é só cantar o rap. As pessoas tá achando que é só falar que é um rapper. As pessoas tá achando que é só colocar alguma rima em cima de uma base e cantar. Não, vou usar uma frase que tem gerado até que polêmica. Tem que ter seriedade no bagulho. Por que seriedade no bagulho? Porque tem que ter seriedade com as coisas de Deus. Não que as coisas de Deus é bagulho, mas seriedade no bagulho, os loucos sabem o que que é. Os loucos vão entender. A mensagem principal do rap hoje, ao meu ver, é pros loucos, pros perdidos, pros doentes. E ele pode ter um poder de destruir como da vida. Hoje tem muito rap falando de si. E o rap, Deus olhou de cima e viu. O rap veio de mil anos, o rap veio de muito tempo. O rap foi usado pra protestar contra a polícia, o rap foi usado pra protestar contra o governo. Só que Deus, com a sua sabedoria, olhou de cima e falou: isso pode ser usado pro benefício de vidas, de resgate de vidas. E colocou isso no coração de algumas pessoas. E veio se propagando há mais de 20 anos. Eu conheço o rap aí que tem mais de 20 anos, mas se perdeu na curva. Se perdeu por quê? Porque deixou o cifrão falar mais alto. Então hoje o que tá acontecendo é o seguinte: o rap tá deixando de ser um resgate para ser uma profissão de mercenários. Ao invés de estar usando o rap para ganhar vida, estão usando o rap para ganhar dinheiro. Não que eu não queira dinheiro, eu quero também. As portas abrindo, quem é que não quer? Todos querem. Só que estão se corrompendo na caminhada por conta do dinheiro. Ou seja, o rap, ele tem que resgatar. O rap, ele tem esse dom. Porque eu era do mundão, o rap me prendia naquela vida do crime que eu vivia. Aquelas letras que eu ouvia me alucinavam e me encorajavam. E eu queria ser o louco do rap. Eu queria ser o protagonista da história que o cara tava contando. Qual é o mais louco? Então eu queria ser aquele louco. Eu não queria ser o cara que era menos, eu queria ser o cara que era mais. Então o rap cristão que a gente faz hoje, ele tem que ser impactante na vida de quem tá ouvindo. Ou seja, tem que ter uma realidade, tem que ter uma verdade. A verdade é a palavra de Deus e a realidade é o que você vive. Você não pode falar de algo que você não vive e você não pode acusar o que você não sabe. Mas você pode dizer aquilo que você viveu e aquilo que Deus mostra pra você no dia a dia, que é resgate de vidas. O rap resgata, mas a salvação só Jesus Cristo pode trazer. Glória a Deus. Para finalizar, né? Conta pra gente aí como foi o seu começo no rap, né? As pessoas que começaram contigo, te ajudaram no início, né? As pessoas que te servem como referência hoje no rap. Conta aí a sua trajetória no rap. Então, comecei no ano de 2005 a me envolver no rap como um rapper. Antes eu era só ouvinte. Tem hora que eu penso assim que era bem melhor quando eu era só ouvinte, né? Porque você sendo ouvinte é tipo assim, você pega o que é bom e o que é ruim você joga fora. Mas quando você se envolve e a responsabilidade tá na sua mão, as coisas mudam. Então é... dessa trajetória aí de 2005 pra cá, teve pessoas que me ajudou. Quero mandar um salve aí pro Alex Carioca aí, que foi o meu discipulador, que me ensinou, que me mostrou o que era um evangelho verdadeiro. E nessa trajetória eu tive a honra, eu digo a honra porque antes eu só ouvia tocar disco, eu só ouvia no baile as pessoas. E hoje, você pra mim aqui, que tava entrevistando aqui, o WT, pra mim era um cara que eu admirava. Admiro muito mais hoje, mas era um cara que eu vinha do rap, que um dia eu queria conhecer pessoalmente. Mano Reco, Apocalipse 16, DJ Alpiste. Esses caras foram as primeiras pessoas que eu ouvi no rap gospel. Tati Eclesiastes é uma referência que eu tive e tenho até hoje como um rapper, um rap diferenciado, um rap de transformação. Só que eu me aproximei de pessoas que me ajudou muito mais. Eu quero citar aqui o Stein Anistia, foi um cara também que depois que eu conheci ele, foi onde eu comecei a conhecer muito mais pessoas. Foi um cara que me levou ao conhecimento no meio do rap gospel, no meio do rap cristão. Então assim, eu tive, através do Style eu conheci o WT, através do Style eu conheci Poetas Modernos, através do Style eu conheci vários outros rappers que hoje eu tenho como referência. Hoje tem o Ministério Fs, que é um ministério que eu tenho me identificado com o trabalho dele, é um cara que tem uma caminhada que eu me identifico um pouco com o testemunho, com a pregação, com o ritmo de vida que ele tem hoje. O Mano Reco também é outro também que eu admiro o testemunho, admiro a caminhada dele como rapper, como cristão. E então assim, hoje o cenário do rap ele tem crescido muito. Lógico que no meio dessa caminhada aí tem muitos que infelizmente diz que tá e não tá. Essa semana até tava conversando com um rapaz, ele falou assim aí. Teve uma pessoa que falou que você não é crente, que o seu negócio é cantar rap. Eu quero dizer o seguinte, que eu não tô no rap porque eu quero estar no rap. Antes de ser cristão, eu não cantava rap. E nunca pensei em ser um rap. Eu gostava de ouvir, mas eu nunca pensei em fazer o rap. Quando eu me converti, Deus colocou esse desejo no meu coração de ser um rapper, mas não um rapper pra ser famoso, ter fama e ser reconhecido. Não que eu não queira isso, eu quero ser um cara reconhecido, eu quero ter o meu espaço também. Mas quando Deus me chamou, eu entendi que o rap na minha vida era a transformação de outras vidas. Então assim, nesse tempo aí de 2005 pra cá, eu tenho aprendido muita coisa, tenho conhecido muitas pessoas. E Deus tem colocado cada vez mais o desejo no meu coração de fazer um rap com seriedade, de fazer um rap com compromisso, de fazer um rap não visando status, finança ou etc, mas visando vidas transformadas, bailes que a gente pode ter a oportunidade de estar indo onde os loucos tá, mesmo que seja uma oportunidade pequena, mas eu tenho certeza que aquela semente vai ser lançada ali, porque na minha época não tinha uns loucos igual tem hoje, de entrar num baile, de entrar numa festa grande, onde tem uns caras drogados, onde tem uns caras do crime, que rouba, que tá no movimento, pra dar uma ideia que eu muitas vezes subo num palco, num púlpito e dou, e outros rap também faz isso. Na minha época não tinha. Então eu digo que hoje, vocês loucos que estão me ouvindo, vocês são loucos privilegiados, que Deus ama muito a vida de vocês, porque usa a vida de loucos que veio daí de onde você está para falar para vocês que tem solução. Então o rap ele é resgate. Glória a Deus, né? Finalizando aqui, mano, quer mandar um salve para alguém? Mandar um alô aí para alguém aí, a galera aí que com certeza cola junto. Olha, eu quero mandar um salve. Se eu for citar todos aqui, muita gente na caminhada me ajudou e me ajuda até hoje. Eu não vou citar o nome de todos, mas vou citar o nome de alguns que nos últimos tempos tem estado sempre com a gente aí, tem fortalecido aí. Conhece a caminhada, conhece as dificuldades. Tô de pé pela graça e pela força do Senhor. Porque de mim mesmo falo pra vocês que eu não estaria aqui. É, maior na minha vida é o Senhor. Quero mandar um salve aí pro WG. Quero mandar um salve aqui pro WD que tá aqui fazendo essa entrevista com a gente aqui. Alex Carioca. Quero mandar um salve pra rapaziada de Águas Lindas. Quero mandar um salve pra rapaziada do Paranoá. Os que tá envolvido sabe quem é. Quero mandar um salve pro Marcelinho, meu parceiro, meu irmão. Não é de sangue, mas é a mesma coisa que fosse. Quero mandar um salve pro Roberto, pro Marcelo, ex-cancão de fogo. Ele tá ligado como é que é. Então é o seguinte, eu vou mandar um salve pra rapaziada toda do rap cristão. E vou mandar um salve também pra rapaziada que vem há mil anos no rap também. Vocês têm o poder na mão. Só que muitas vezes você está usando errado. Vocês têm que usar o rap de vocês pra resgatar, não pra incentivar. Mostra o problema, mas não mostra a solução do problema. Entendeu? Então é o seguinte, o poder tá na mão de vocês, o rap é poderoso. Mais poderoso é Deus, mas o rap tem o poder de resgatar pra Jesus salvar. Vou mandar um salve também pro irmão do Relato Verbal, que eu conheci esse maluco no meio da loucura. E hoje vê ele glorificando o nome do Senhor. E vê ele falando que Deus é bom, mano. Não tem preço que pague. Glória a Deus, aleluia. Obrigado essa oportunidade aí. Em nome de Jesus. Isso aí, galera. Mais uma entrevista aqui pro canal www.youtube.com/cantepra Jesus. Então você vai estar sempre conferindo novidades. É mais uma novidade do MD Studio para você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a caminhada de todos vocês. Paz.